saudade, querendo encontrar a solução. Amigo, não vá se entregar, você tá ruim de aguentar, mas Deus tá aqui pra ajudar. Não deixe esse barco afundar. É tua vida de cão. A gente ri, a gente chora, a gente abre o coração. Nossa diretriz, sonhar e tentar ser feliz, viver pra cantar e sorrir. É hora da gente assumir.